Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos para mais um Projeto X Podcast, hoje com um tema muito escolar, eu diria, e muito engraçado. É o tema mais sem noção de que já viu, cara. Curry e ETs, gente, sério, que você precisa mais que isso. E telepatas também. Tem como isso dar errado? Obviamente que não, então vamos aí falar de Skull Rumble. Eu sou o Jim e, Japãozinho, tá na hora de relançar o volume 7 Skull Rumble, só falta esse pra minha coleção, pô. Coitado. Aqui é a Adri e, citando a grande pensadora, Tema Tsukamoto, não acho que eu nasci pra trabalho manual, eu preciso arrumar um trabalho mais criativo, tipo salvar as baleias. Bom, eu sou Fernanda Popon, que uma das melhores músicas pra cantar no karaokê é Scrumble. Certeza. Ah, aqui é o Seiji, e certo é o Karasuma. Kare é vida, Kare é tudo. Bom, Scrumble é um mangá criado pelo Jim Kobayashi e foi publicado na Shonen Magazine, na Weekly Shonen Magazine, de 2002 a 2008. Ele foi adaptado pra um anime com duas temporadas de 26 episódios cada, que é o Scrumble, Scrumble Nigaki, e tem Scrumble Sangaki, que é uma série de 4 OVAs. Corrigindo a Adri, na verdade, assim, então, esses 4 OVAs, na verdade, que ela disse, são 2 OVAs, são entre o primeiro e a segunda temporada. Na verdade, são pequenas historinhas que acontecem no mangá e que resolveram não colocar no anime. Sim. E os outros 2 ovas que estão faltando é o Sangaki, na verdade. Que seria a animação da 3ª temporada que não foi produzida nessa animação. Ele foi roteirizado, né? Pra ter todos os 24 episódios. Só que como não foi produzida a animação, né? Então a única coisa que eles puderam fazer no final são os ovas, né? Que fecham a 3ª temporada, o Sangaki. É muito bizarro porque é assim. Tu não tem a 3ª temporada e esses OVAs, eles pulam. Tem um gap no meio da história, eles te contam o final da história. Então, tipo, todo aquele meio que acontece entre o final da segunda temporada e esses 2 OVAs, que é o encerramento, tu tem vislumbres, tu tem flashbacks, mas tu não sabe, se tu não leu o mangá, o que aconteceu. É muito bizarro. E eu, particularmente, como uma pessoa que gostou muito de assistir a série, é uma frustração eles não terem feito a animação dessa 3ª temporada, né? Felizmente, as questões mercadológicas não devem ter feito tanto sucesso a segunda temporada quanto eles previam, e por isso eles não conseguiram continuar a 3ª temporada, mas... Isso que é um problema, sabe? Eu fico me perguntando se talvez... A gente entende que muitas vezes vários mangás não são adaptados até o final. A gente entende que alguns fazem finais filler, a gente entende que alguns correm um pouco, mas é um pouco frustrante que entre todas as escolhas possíveis que eles teriam pra encerrar a história, eles, aparentemente, eles pegaram a escolha mais tosca possível, né? Tentar pular milhões de partes e tentar só falar assim, ah, termina assim. É como se alguém te contasse o final de um livro, entendeu? É muito frustrante mesmo, porque mas... esses 2 ovas aí do sangá que são exatamente iguais ao mangá, praticamente igual, é o que tá ali, né? Então você fica nessa expectativa de 24 episódios que não tem, então só vendo o mangá mesmo que você vai saber o que tá acontecendo, né? E uma pena que não teve, e não tem uma explicação exatamente por que não foi produzido, né? Porque tá roteirizado, mas não teve animação. É uma pena isso. É a única falha que teve do Skull Rumble. Mas agora que a gente falou que já tem até o final produzido e não sei o que, não sei o que, afinal do que se trata a história do Skull Rumble? É uma viagem do Skull Rumble, é uma loucura, cara, eu não sei, o mangaka ele tava muito doidão, cara, na hora de escrever essa história, na boa. Ele devia fumar umas ervas ali, uns negócios loucos. Porque assim, a história parece que é uma coisa, vai indo, aquela comédia, né, de colégio, assim, com umas coisas muito absurdas. E do nada, dá umas reviravoltas pra coisas mais absurdas ainda, que tipo, tu nunca iria imaginar que iria acontecer naquela série, sabe? Tipo, eu não sei nem, eu tenho medo até de falar pra não dar spoiler, porque não pode. É uma experiência muito única. Era pra ser a história do Harima, que era um ex-delinquente, né, que tinha como objetivo de vida ser um mangaka, e da Tema, que é aquela menina muito burra e idiota, mas que ela conquista um pouquinho as pessoas com o jeito extremamente idiota dela. Bobo dela. Assim, ele se apaixona por ela. É, parecia ser isso, assim, uma história de humor. É aquelas comédias românticas bem bobinhas. Que eu vejo assim, era uma história simples, como foi dito, de uma comédia romântica escolar, né? Tem um cara que nada a ver, assim, na vida, um delinquente, e ele se apaixona pela garotinha, né? A Tema, né? Que a gente vê. E aí se espera assim, ah, vai ser a história de romance dos dois, maravilha. Encontro, desencontro com os dois. E no meio da história, você esquece da garota e dá uma atenção total a esse cara, cara. Porra, Harima Genji. Um dos melhores protagonistas desse tipo de mangá. O autor faz isso. O autor, ele começa fazendo, tipo, meio que intercalando um capítulo de um capítulo do outro. Depois ele descamba de vez e deixa a Tema em como segundo plano total. É que é muito difícil competir com o Harima Genji como personagem, né? Nada contra a Tema, mas, cara, o Harima é muito muito mais carismático e ele é um personagem muito mais interessante do que a Tema, né? Não, ele rouba atenção. Na verdade, a Tema é o personagem menos carismático da série. Sim. Se você pensar bem, até o cara Suma é mais carismático que ela. Não, eu acho a Tema divertida. Assim, o problema é que ela deu o azar de ser colocada junto com um personagem que rouba a cena só por respirar, sabe? Que é o caso do Kenji. Ele rouba muita cena e a Tema fica apagadinha. Só que ali, se ela é divertida, o nível de tapadice dela é tão absurdo que é engraçado. Ela é engraçada por ser tapadona, mas, cara, o problema é que é um trope muito comum desse tipo de anime, de ter a protagonista bobinha. Só que os outros, eles seguem outras lógicas completamente absurdas, completamente diferentes. Aí ela fica... Não, pera, Dri, tu falou uma palavra que não existe. Lógica. Não existe lógica nesse anime. Ponto. É, eu tinha me esquecido desse ponto. A partir do momento em que entra ETs no meio da história, assim, isso é um pouquinho de spoiler, mas não importa, vocês não vão saber quanto. A partir do momento que entra ETs na história, toda a lógica foi embora. Entendeu? Tudo que tu podia... A partir daí, eu acho que isso aí já... A lógica já tinha ido embora há um tempinho, porque antes disso tem a cena da capa. Vamos deixar isso pro lado e vamos entrar realmente nos personagens, focar mesmo no personagem. Sim, porque isso que é importante no Skurumbo, os personagens, cara. Tem cada estereótipo, assim, cara, cada figura maneira, viu? Um jeito bizarro de personalidade de cada um. Tem um monte, assim, que você gosta, na boa, cara. Se você gosta do Skurumbo, você vai gostar do Harima. Não tem jeito de não gostar. É, de com certeza. Porra. Você pode não gostar da Tema, mas do Harima, você vai gostar. Então, o primeiro personagem aqui, que a gente já falou um pouco, Tsukamoto Tema. Ela é meio boba, como já foi falado. Ela tem 16 anos. Meio. Meio é coitado, o Jim tá sendo generoso com ela. Meio é muito. Ela só tem um parafuso a menos, pô. Eu acho que ela tem uns 10 a menos. Gente, essa menina vive em outro planeta. Não, e ela é a irmã mais velha. Como assim, pô? Ela é a irmã mais velha, que é comumente confundida com a irmã mais nova. Mas ela faz pra merecer essa confusão. Sim. Até porque ela é mais baixa. A menina não era esquerda, não sabe fazer nada. Não, pensa assim, a personalidade dela é infantil, é maluca, ela não tem responsabilidade nenhuma, ela é meio burrinha também. Ela não sabe fazer onigiri, gente, pelo amor de Deus. Isso também. Se as pessoas passam mal comendo o onigiri que ela faz, cara... Mas olha, pra você ver, é uma façanha que essa mocinha... Isso é tipo um dom natural ao contrário, sabe? Ela faz um cubo de onigiri. Como que ela faz isso? Geralmente é uma pirâmide, e ela, cara, põe a alga no lugar errado, né? Ela põe em cima, sendo que normalmente a alga tem que ficar embaixo, né? Assim, eu acho que a cena que melhor representa a Tema é quando ela tá na cozinha falando com a irmã dela, porque a irmã dela tem a habilidade de ler mentes. Aí ela fala assim, vou escrever aqui nesse papel dois negócios, duas comidas. Aí num tá tipo carê e no outro tá, sei lá, passos alguns. Não, coisa assim. Era, não um lembro. Tava escrito ketchup e outro é banana, eu acho que era isso. Isso, um tava ketchup e outro banana. Aí a Tsukami fala assim, eu quero da direita, porque ela sabia qual que era. Aí a Tema acabou confundindo que era direita e esquerda, basicamente. É, mas a Tema, então, a gente tá falando assim que é essa protagonista, né? Que ela inicialmente ela foi criada como ser a protagonista, né? Da história, né? E é o alvo de paixão do Harima, a gente vai falar depois, né? Só que ela também, ela tá num triângulo amoroso, ora bolas. Que ela gosta de um personagem também, o Karasuma, né? Então fica toda aquela sequência de amor, né? Assim, né? Harima gosta da Tema, a Tema gosta do Karasuma, o Karasuma gosta do Kare. É assim vai. Que não gosta de ninguém. Igual aquele poema do Carlos Mão de Andrade, né? E agora que a gente já falou bastante da Tema, eu vou falar do melhor personagem dessa jossa, cara, que é o Harima Kenji. Um dos melhores protagonistas de anime, cara. Não, sério, acho que o Kenji é herói de todo mundo aqui, porque o cara é foda, sabe? Pelos motivos errados, mas ele é muito foda. Ele é muito bom. É um dos protagonistas meus favoritos. Ele e o Onizuka lá do GTO, cara. Porra, eu gosto desses dois. Porra. Eles são muito parecidos de uma certa forma. Delinquentes, malucos, estranhos. Só se fudendo. Só se fodem também. Acho que a gente já comentou, né? Ele é ex-delinquente. E ele se apaixonou pela Tema. E ele quer ser mangaka. Mas por que ele é ex-delinquente? Porque o que aconteceu? Logo no primeiro episódio, ele descobre que ele reprovou na escola pra entrar no ensino médio. Aí ele fica meio assim, fala: eu vou melhorar, não sei o quê, tá. Porque ele queria continuar fazendo escola com a Tsukamoto Tema. Sim, a Tema-chan. Ele é extremamente apaixonado por ela, só que por causa dela ele só faz besteira. Inclusive, ele começou a desenhar mangá pra tentar esquecer ela, quando ele percebeu que ela gostava do cara Suma, que parece do contra da Turma da Mônica, mas não é o caso. Mas assim, no mangá dele, era tipo um self-insert dele, da Thelma, que basicamente consistia nele conquistando a Thelma múltiplas vezes, sabe? É um... E batendo no cara Suma. Ah, mas isso é vida de qualquer um, né? Ele nunca levou um chute, vou fazer alguma coisa diferente da vida. Vamos lá, né? Tá bom, né? Só que aparentemente ele não, tipo, não deixou ir, entendeu? Bom, que coisa que ele já fez? Olha, foi falar com os bichinhos, ler mentes, foi ler sorte, foi virar mangaká, foi virar um pescador, foi de tudo, cara. É isso aí, tu quer crescer na vida, tu tem que fazer de tudo, né? Tem que ter novas experiências, tem que abrir os horizontes. E eu acho que foi o que ele fez. Só faltou ele fazer alguma coisa direito, né? Fazer alguma coisa um pouquinho, dar mais sorte. Ele tá sempre em constante movimento, isso que é legal nele. Ele nunca tá, tipo, estagnado, parado, né? Aquela coisa assim que nem você vê em outros mangás, como, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, que é tipo, a personagem gosta, dane, né, e os dois se gostam, mas ficam ali parados, naquela coisa maçante, demorada, sabe? É, mais parado que Kimetsu no Yaiba, caramba, hein? Aquilo é coisa muito parada mesmo. E é por isso que, assim, a gente já vai adiantar uma coisinha que você com o Rumble. A princípio pode parecer que vai cair nessa babaquice, de, ai, porque esse sentimento no meu coração? Aí vai dar lezinhas de rosa, de cerejeira e brilhinhos e aquela coisa fofinha e cor de rosa. Não, não é isso. Não deixe, as primeiras impressões, não deixe a cara do anime te enganar. É tudo menos isso. Não, e é engraçado que às vezes é exatamente isso, só que do jeito errado. De um jeito que não faz sentido. É, que por exemplo, tem um determinado momento que o Harima escreve uma carta de amor pra Thelma. Aí tem o rival dele que escreve uma carta de desafio pra ele. E eles acabam se encontrando no mesmo lugar. Ah, sei. Aí ele fala assim, ah, chega pro cara lá, grita, ah, você que escreveu essa carta de amor, não sei o quê. Aí o cara, ah, fui eu que escrevi. E não sei o que, querendo aproveitar, obviamente, né? Aí ele toma fora, aí quando o Harima chega assim, todo puto, o cara tá chorando, porque ele tinha lido do poema mais lindo da vida dele. Não, o outro fala assim, ah, ela me deu um chute, aí eu te entendo. Depois, te entendo porra nenhuma, cara, você vem aqui pra quem me bater comigo? Porra, sai daqui, desgraçado, maldito. Mas é o seguinte, não, o que tem nesse mangá mesmo é de desentendimento, na boa, cara. O cara tá ali numa situação que ele gosta da pessoa, só que aí ele é flagrado dando uma declaração pra outra pessoa, aí a terceira vez, assim, meu Deus, que é isso, caramba? E quem se fode nessa história é sempre com o Harima. Aí ele tá sempre envolvido com a Satika, com a Yakumo também, e a Thelma sempre flagrando, né, assim, você, Harima, parabéns, eu te dou meus incentivos pra você ficar com essa conquista amorosa. Ele, não, Tsukamoto, eu gosto de você, sou louca, porra. Gente, eu acho que a Tsukamoto merece o prêmio de personagem mais tapada, mais uma cega da história dos animes. Não tem. Com certeza. Ela é uma topeira surda, cara. Como assim? Ela dá um incentivo do modo errado. Gente do céu. Assim. Não, o Harima tá sempre sendo frustrado, né? Tudo que ele acha que vai dar certo vai. Não, ela sempre entende errado e nunca percebe o que ele de fato é apaixonado por ela, né? Ele vai ficar na friend zone eterna desse jeito pro tema. Agora que a gente falou bastante do Harima, a gente vai falar agora do outro integrante do trio, desse triângulo amoroso, que é o Odikarasuma. É a cara do Dukun, cara. Por quê? Por causa daquele penteado assim? É o penteado. Penteados, olhos parados. Cara, sem expressão nenhuma. Ele é o personagem mais estranho e mais foda do anime. Não no sentido carismático, no sentido sou fodelão, como é que posso dizer assim. Tem o gabarito. Cara, ele é um personagem que eu não consigo entender. Ele não tem nenhum tipo de expressão facial, assim. Ele é muito parado, ele parece, sei lá, um zumbi que levanta, vai pra escola, daí vai para o momento de comer carê, que é a única coisa, acho que importa na vida dele, é aquilo, comer carê. E ele volta e, cara, eu não consigo entender ele. Ele é muito confuso e tem coisas com ETs, aquela roupa de capa. Não, tem mais que isso, o Fer. Ele é um mangaka famoso. Também. Ele é, tipo, um dos maiores mangakas do Japão. Ele é chefe do estúdio de animação. É, ele é um personagem muito... Ele é muito cheio de coisa, ele é muito misterioso. Ele é muito único. Olha ele aí. É muito único e ele meio que faz de tudo. E ele é bom em tudo que ele faz. Ele deve ser campeão de ciclismo, na boa. Daquele jeito como ele pedala, a pai do céu. Não duvide disso. Não, aquele primeiro episódio, porra. Eles passam o carro do... Do Initial D, cara. É, eles passam o carro do Initial D, eles vencer o carro de na bicicleta. Eu vi aquela cena. Ah, não. Como assim, cara? Vocês estão usando o tênis show de... Porra, que maneiro. Mas é aquele personagem feito, assim, sob medida pra frustrar o Kenji, porque, assim, nada ilustra o quanto o Kenji é um pedido na vida, quanto a presença do Karasuma, porque ele só se ferra, mas quando você coloca a pessoa de sucesso do lado, não precisa falar mais nada, entendeu? Você vê o o nível de loserzice do maluco. Tá dó dele. Eu fico mais triste quando o Harima descobriu que a Tema gosta do cara assim. Mas esse cara, vou bater nele, vou espancar ele, mas não consigo espancar ele. Gente do céu, ele é tão gente boa. Porra. É, então, o pior é que ele descobre, tipo, um pouquinho antes ele ficou amigo do Karasuma. É. Porque eles dividiram. Porque eles estavam fudidos e não tinham comida. Aí tinha que encher a barriga de água. Isso, exatamente. No final do mês. É. Assim, Karasuma, você é um cara legal, você é um cara gente fina. E a Tema gosta de você. Ah, não. Porra, que tristeza, cara. E o mais bizarro é que ele cria todo esse elo com o Karasuma e o Karasuma fala no máximo umas 5, 6 palavras com ele. Ah, porque o Karasuma é essa personalidade que não se expressa, não sabe falar nada, cara. E como é que a Tema consegue gostar dele? Como? O cara não tem nenhuma personalidade. Mas é que é a Tema, gente, pelo amor de Deus. Os dois combinam. O que vocês esperavam da Tema? Isso é fato também, né? Não sei, Fer, mas, pô, nem pra pegar um personagem com cabelo mais legal. Pelo menos o Karasuma tem aquelas virtudes dele. Cara, e acima de tudo, né? Aí fala pra Tema, assim. A Tema fala, e aí, você gosta de quem? De mim ou do Kare? Kare. Tá, e de mim ou de Kare industrial? Ele tá em dúvida de Kare. Mim, não! Pô, Karasuma, eu te odeio por causa disso. Eu gosto muito dele. Ele sempre protagoniza umas cenas bem diferentes. Eu acho que as cenas mais inusitadas são com ele. Ah, não. Não. É difícil medir. A cena do Harima. É, complicado. Junto com aquele pedido que é Maomé, com a arca toda atrás dele. Tá, ok, é verdade. Eu acho que não dá pra ganhar isso. É que eu sempre penso nele, tipo, vestido de capa ou a questão dos ETs e coisas assim. Isso sempre me deixa meio confusa, é. Não dá pra saber, pô. O Harima, quando ele resolve deixar a barba crescer, porque ele acha que a Tema gosta de barba, meu irmão, tipo, ele vira um imperador chinês foda com aquela barba, tá ligado? E agora que a gente falou do Odi Karasuma, a gente vai falar de um outro personagem que eu tenho certeza que é o melhor personagem feminino. Olha! Não sei se é o melhor, mas um dos. É a Sawatika Eri, né? É assim, eu vou dizer que existe, eu creio que existe uma divisão, né, assim, pra fãs de Skull Rumble. Tem o lado que gosta da Sawatika, que apoia ela, e outro que apoia a Yakumo. Eu sou Team Yakumo Forever, oh yeah. Eu gosto mais da Sawatika, mas assim, tem uns motivos. Eu gosto mais da Sawatika, mas eu gosto muito da Yakumo. Porque assim, como a gente falou lá no começo, assim, antes a série do Skull Rumble era destinada a dois personagens, o Harima e a Tema, né? Só que o Harima roubou tanta atenção, que acabou levando essas duas personagens com atenção pra ele, né? E assim, era, veio de formar todo aquele o foco naquela história lá do Harima gostar da Tema, a Tema gostar do Karasuma. Na verdade, você vê a história da Sawatika e da Yakumo gostarem do Harima, né? Olha só, isso que foca mais no Skull Rumble, na verdade, a metade do mangá pra frente. E a Sawatika é uma dessas personagens, né? Que assim, na minha opinião, ela é tsundere da história. Que obviamente, sim, sempre tem que ter uma tsundere. Mais um motivo pelo qual eu gosto da Yakumo. É, porque a Yakumo é a Yamato Nadeshiko. É a Yamato Nadeshiko da história. Então, tá vendo? Tem o lado da Sawatika, que a gente falou, que é a tsundere da história. Né? E tem o lado que eu gosto da Yakumo, que é a Yamato Nadeshiko, também da história, uhum. Né? Aí você fica na fanbase, que você gosta mais? qual é o seu modelo favorito de waifu, né? Então, aí fica a war, né? A guerrinha lá, assim. Não, qual que você pega, sua waifu favorita, né? Aquela garota, assim, que assim, não gosta de você, seu baca. E no fim ela gosta. Ou agora, assim, eu faço tudo pra você, você é gente legal, eu cozinho sua roupa, eu lavo tudo pra você. É, pergunta, você prefere levar um tapa na cara ou ganhar uma marmita? Jogo pros ouvintes o que eles preferem. É, então. E por isso que eu falo assim, tem essa divisão, né, basicamente, de fãs de Skull Rumble. E é assim que a história fica dirigida também, né? Do Harima, assim, ele gostando da Tema e fica as duas lá, em cima dele, né? Mas é o seguinte, a Eri, a gente falou assim, é uma amiga da Tema, das melhores amigas, é uma garota rica, é uma garota popular também, todo mundo gosta dela, só que ela, assim, ela não gosta, assim, dos garotos, né? Uhum. Tanto que, assim, porque todo mundo fica em cima dela, né? E no fim... Porque ela é um personagem bonito. Muito bonita, né? E todo mundo, assim, ela é bonita, então ela tem a vida perfeita, então todo mundo, assim, então ela merece ser admirada sempre. E ela tem seus problemas reais, né? De toda garota também, né? De confiança e tal, né? E o Harima não tá nem aí pra ela, na boa. Só que, assim, o forte pra mim, na opinião de Skull Rumble, são todos aqueles desentendidos, aqueles problemas que levam uma coisa a outra, né? E no fim, acaba mostrando que o Harima acaba fazendo uma declaração, não era pra ela, mas acabou sendo pra ela, passou a tica, e assim, ela acaba ficando abalada por ele, né? E aí, vira aquele amorzinho, né? Estranho, né? Ele faz essa declaração mais de uma vez, se eu não me engano. Então, por isso, é o humor do mangaka que ele faz. Eu não sei porque ele insiste em fazer esse tipo de piada, né? De desencontros que acontecem e gera essas confusãozinhas simples, básicas. É, que na verdade... verdade, se a gente for levar em conta o que acontece no final da história, faz algum sentido esses desencontros que ele coloca, né? Sim, porque conduziram para um outro lado. Mas assim, a gente falando, pode parecer que a Sawatika é a sua tsundere padrão, que só tá lá pra ser wife material mesmo. Só que não é bem assim. Ao longo da história, vai mostrando que ela é mais do que aquela casca de riquinha, mimadinha, arrogante e tudo mais. Porque ela mostra que ela se sente solitária, ela é muito insegura, ela... Poxa, porque os pais são ricos, né? Mas estão sempre viajando e não dão muita atenção pra ela e tem a inveja das outras meninas, que algumas pessoas ficam pegando no pé dela justamente por ela ser diferente, né? Porque ela tem ascendência inglesa e por ela ser diferente, a vida dela não é perfeita, porque ainda tem gente que fica pegando no pé, que fica... Então, isso vai sendo mostrado. À medida que a gente vai conhecendo mais ela, e ela vai suavizando também, ela vai se tornando uma pessoa mais sociável, ela vai se tornando, vai crescendo, vai deixando de ser só a tsundere riquinha e passa a ser uma personagem bem, bem bacana. E assim, apesar de eu ser time Yakumo pra sempre, porque a Yakumo é um pouco demais, eu gosto muito da Sawatika também, porque ela é uma personagem muito, muito legal, sabe? Ela é mais do que parece, eu tenho físico, isso é muito legal. É que assim, falando a verdade, eu gosto mais da Yakumo do que da Eri. Mas a Eri, a Arima tem muito mais química. Ah não, isso sim, mas falando personagem individual, eu prefiro a Yakumo, mas entre química, concordo contigo, Jin. Sim, claro. Eles são perfeitos, é muito mais que a Tema. A Tema chega uma hora e começa a me irritar aquele amor dele pela Tema, porque eu prefiro muito mais a Eri, por exemplo. Eu já falei pra vocês que eu acho que essa parada, esse mangá é uma coisa autobiográfica, né? Veio assim, o mangá é parecido com o Harima, pra começar, porra. O mangá é parecido com o Harima, os dois fazem mangá. Então, eu acho sim que ele também levou um chute pro mangá do que ele gostava, assim, vou criar mangá também, viu, por causa disso. Já falei, o chifre ela conduz as pessoas, né? É assim, normal, tem jeito. O chifre, calma, não, o chifre não. O pé na bunda. Então, provavelmente a mina que largou o mangaká deve ter lido, deve ter ficado com essa uma abelha com ele. Se ela leu e se ela sabe que no ele mínimo, existe. No mínimo, ela deve ter visto, ouvido falar, poxa, ela se relacionou com um cara. Ah, ele lançou um mangá, tá fazendo sucesso, ela vai virar anime. Ah, ele vai ser assim, mim! Sabe? Alguma coisa assim. Eu quero acreditar que é assim, gente, mas não, pode pensar assim, a garota que ele gostava era normal. Aí ele botou assim, ah, eu vou ferrar com a vida dela, vou botar uma garota idiota, besta, infantil, não sabe nada, sabe? Vai ser assim mesmo, e que gosta de um tapado. E pra ser do tipo, foi por isso que ela recusou, que ela não quis ficar comigo, porque ela é uma imbecil, né? Tá vendo? Gente, o ego masculino é tão frágil, meu Deus. Nossa, mas é tão frágil, é tão fácil você quebrar o ego de alguém, o ego de um cara. Quer ver pra aumentar mais o ego? Aí ele fala assim, não, tem duas garotas que gostam de mim também, sua vaca, tá vendo? Uma Yamato Nadeshiko e uma Tsundere. Olha aí, ó, sonho de consumo de todo homem, olha só. Basicamente as duas waifus imaginárias dele, né? Isso não melhora a situação do cara. Cada uma delas é uma Kimakura que o cara tem em casa. Ele diz assim, vocês nunca vão me abandonar. Vocês não são como ela. Meu travesseiro chamado Yakumo e outro travesseiro chamado Sawatika. Deciframos Skull Rumble. É isso aí. É basicamente um conto de ego ferido de um cara solitário. O cara levou o pé na bunda, daí ele criou a personagem como uma imbecil e criou as duas namoradas imaginárias dele como mais personagens incríveis que gostam dele. Ponto, é isso aí. Definiu o que é Skull Rumble. Enfim, bora, vamos seguir falar da Yakumo pouquíssimo. A próxima personagem é a, particularmente a que eu mais gosto, que é a Tsukamoto Yakumo. Ela, por mais incrível que possa parecer, é a irmã mais nova da Tema. Assim, gente, não, como? Acho que eles erraram as datas na hora de registrar, fizeram alguma coisa. Porque a Yakumo, embora ela seja mais nova, ela é muito mais madura, ela tem muito mais condições mentais, estruturais, emocionais pra lidar com a vida do que a Tema. Ela, na real, que cuida da Tema, né? Ela que tem que proteger a Tema. Ela é a mãe da Tema, praticamente, né? Ela faz todas as tarefas domésticas, ela cozinha super bem, ela é uma pessoa calma, tranquila, tímida. Ela tem aquele lance, né, que a gente já comentou, que ela tem a capacidade de ler a mente das pessoas que gostam dela, que são apaixonadas por ela, e também da irmã dela. Eu imagino que seja por aquela questão de amor, né? O amor, não só talvez o amor... romântico, mas outro tipo de amor. Romântico, mas o amor, tipo, que a irmã sente por ela, enfim, coisas desse tipo. E de um gatinho. De um gatinho. E de um gatinho, não esquecendo do gatinho. E de fantasmas. Opa, spoiler. E é assim, é engraçado, a gente tava falando de popularidade, que eu achei aqui que ela é atualmente a personagem mais popular. Pelos rankings de popularidade que são feitos, ela é a mais popular. A Sawatika é a segunda na cara de vocês, fãs da Sawatika. A Yakumo é mais legal. A Yakumo, ela é a personagem mais popular, mas é que eu acho que ela é um contraste muito legal da irmã dela, por ela ser muito quieta, muito tímida, muito boazinha. Pô, tem contraste maior que esse? A Yakumo lê mente. A Tema não tem mente. Já é um bom começo. Completamente oposto, de ter que lidar com o pensamento das outras pessoas invadindo minha cara. O legal, sim, que assim, ela lê mente de todo mundo, só que ela não consegue ler do Harima, né? Porque o Harima, ela não gosta, só tem um pensamento pra Tema, né? Por isso que ela também fica interessada pelo Harima. E o Harima gosta de animais, ela gosta de animais, olha só, também tem essa coisa interessante que ela acaba despertando nele, né? Mas eu acho que, assim, se o Harima gostasse dela, ela também não ia conseguir ler nada, não. Porque o cara, Deus, não deve ter muita coisa na cabeça. Cara, a mente dele muda muito, na verdade. É muito volátil o pensamento dele. Eu não sei, ele deve ter o foco de atenção de um esquilo com um esquilo na loucura da cafeína. Porque, né, cada vez ele tá fazendo alguma coisa idiota diferente. Não, se tirar a Tema do pensamento dele, você perde 70% do pensamento dele. Mas é que eu acho que a Yakumo, ela tem muito mais química com aquele outro personagem que gosta dela. O Hanai? Exatamente. O Hanai também? Eu acho que eles combinam muito. Cara, uma coisa do Hanai, assim, é a forma de pensar dele, assim. O pensamento dele é exatamente o que ele fala. Eu quero ver você no Hakama. Aí ele tá pensando nisso, né? Aí ele fala assim, eu quero você numa Hakama. É assim mesmo, assim, ó. Eu gosto de você, ele tem, fica pensando nisso, e na Yakumo, né? E é exatamente o que ele falou, né? Olha só. E é maluco também esse cara. Ele também é outro que não tem muita coisa na cabeça, vamos combinar. Ah, não. Ele é um rival à altura pro Harima, cara. Os dois são malucos sem nada no cérebro. Não, ele também é um outro personagem muito carismático, velho. O Hanai. Poxa. Sim. Obviamente não tanto quanto o Harima, porque, tipo, não tem como. É o poder do mangaka, cara. Por exemplo, tinha um personagem ali que foi apresentado logo no comecinho, o Nara, né? Lembra dele? Que ele gosta da Tema também. E ele fala assim, eu gosto de você na Tema. Sim. Ele tem o potencial pra ser um protagonista de mangá, assim, né? Só que na história você vê que ele virou um merda. Nada. O mangaka, eu acho que ele vai assim, não, vou cortar as asas desse cara aqui, porque senão ele vai roubar a vaga de logo, logo, cara. Na boa. Cada vez mais a gente confirma que Scramble é uma fanfic sobre a vida do autor, sabe? Com certeza. É assim mesmo. É a biografia do autor com drogas. Com drogas e muitas licenças poéticas. Pois é, eu tinha a garota que eu amava, mas ela gostava de um cara a foda, mas viu um outro robô, assim, na boa, então ela é uma imbecil, o cara que ela gosta é um panaca, e o outro que roubou de mim é um idiota, pronto. E agora eu tenho um porco, sim. Um porco chamado Napoleon. Cara, eu imagino esse mangá na França, cara, como é que deve ter dado polêmica, porra. É, eles mudaram o nome do porco, você tem dúvida? Com certeza. Se chegou porque lá, porque lá, né? Tem a lei lá que diz que um porco não pode ser chamado de Napoleão. É engraçado o fato de essa lei existir. Deve ter existido porque alguém já deve ter feito isso, logicamente. Claro, né? Devia ter tido uma demanda muito grande pra fazerem uma lei. Não, mas outros personagens que tem a Mikotsu, né? Que eu gosto de falar assim, que é amiga, né, da Tema também, né, aquele grupo lá, né? Que tem a Mikoto, tem a Saltica, tem a Tema e tem a Saltica é a que luta, não é verdade? Tira atacando. Não, a Mikoto é a que luta. A Saltica é a loira. É a que luta. Tem o Shuji Harima também, que é o irmãozinho mais novo do Harima, que também gosta da Yakumo. Gente, todo mundo gosta de todo mundo nessa merda. Como assim? Pois é, é uma comédia romântica, né? É uma comédia romântica. Então acaba criando parzinhos, né, românticos, né? Tem, por exemplo, o Imadori, que gosta de peitos, olha só. E tem a garota que ela gosta, gosta dele, né? Que é Ichijo, né? Que gosta de luta, olha só. E tá sempre assim, lutando, né? É maneiro. Ó, a gente não pode esquecer também de um personagem, Harry Mackenzie, também conhecido como... Melhor trocadilho. Ah, é, né? Harry Mackenzie, com Harry Mackenzie, né? Harry Mackenzie. Tem outros também, assim, o Togo, a Sarah, tem a professora lá, e Togo, e um monte, cara, na boa. Personagens de Scramble que não falta, tem um monte. Mangaka, ele soube criar um monte, né, pra criar essas historinhas. Cara, tem até o cara lá, o gordão lá, que gosta de filmes pornôs, cara, na boa. Mais um personagem autobiográfico, assim, não dá não, né? Mas, assim, todos esses personagens, os que a gente falou menos, eles também quebram alguns estereótipos, né? Que, tipo, quando a gente fala de anime, de comédiazinha romântica, a gente pensa numa coisa mais normal. A gente não pensa que vai ser um anime, por exemplo, em que um cara vai virar eremita e vai cuidar dos bichos, ou vai ter um episódio altamente dramático de uma guerra muito sangrenta entre duas turmas, com grandes perdas pra ambos os lados. Aquela guerra não faz sentido, cara. De todos, cara. Esse episódio é muito bom. Porra, começa a segunda temporada assim. Que loucura é essa? O que aconteceu com os Scramble, caramba? É que assim, no ponto em que esse episódio é exibido, você já tá naquela vibe de aceita e acredita. Porque você sabe que assim, não, você não vai achar uma explicação pra aquilo. Mas aceita que dá menos. Mas é maneiro. É maneiro. É. Eu acho que quando tu vai assistir Scramble, tu tem que ir com o coração e com a mente aberto. Tu vai ir muito, vai ser super divertido, mas cara, vai ser doido. Vai. Assim, tudo pode acontecer. Então não se surpreenda com nada, ou melhor, se surpreenda com tudo, porque vai acontecer de tudo. Música. a gente vai falar agora um pouquinho das músicas, que são as quatro músicas principais do anime, né? Certo? Olha, esse anime tem algumas das músicas mais felizes que eu já vi no anime. Cara, é muito é bom. Tá, é tudo aí. Eu tô com muita vontade de dançar, de ficar rodando que nem um tonto. Pra isso eu recomendo, vá atrás do musical do Scrumble, cara, é muito legal, é muito bom. É bom. Esse é um musical de anime que vale a pena assistir. E são músicas muito divertidas, né? Muito alegres. Eu acho que é até bem o clima que é o anime, né? O tipo de humor que é o anime e as músicas, elas têm a ver com o clima realmente da história. Eu acho que isso que é muito bacana. Até com a história em si, porque a primeira música é Scrumble. Basicamente, como é que é? Quando o trecho que fica repetindo na música, Gurugumawaru, o refrão. É rodar e... O refrão da música é rodar e rodopiar, ou gira, gira, gira. Enfim, é esse sentido. E a história é isso aí, é rodar e rodopiar e aceita. É, você fica tonto e você não entende nada, mas você aceita, porque foda-se. Scrumble, né, que é da Yui Hori com participação do Unscandal. Então, isso que eu fiquei pensando, esse Unscandal tem alguma relação com a banda Scandal? Porque até em Caps é escrito isso, Scandal também é escrito em Caps. Eu não sei. Não, eu sei que eles tocam trompete no início da música, que é muito maneiro. Isso é maneiro. E a Yui Hori é a dubladora da Saltica também, né, que é bem conhecida também, olha só. É uma dubladora que eu gosto também. E a música é muito animada, realmente, né. Nossa, é muito, muito bom. Eu só queria que o clipe dessa música fosse um pouco melhor, né? Mas assim, mas é muito boa, vai. É que não compara o clipe da segunda abertura, né? Do segundo. Nossa, Sentimental Generation, cara. Muito bom. Aquela abertura, aquela clipe é muito legal. O clipe, né? Porque a música também é muito boa, mas eu acho que a música é melhor do Scrumble. Cara, mas tem umas indies legais também, vai. Essa Nanoko Tokonoko também. O clipe é maneirinho, vai. Eu gosto. Tem o Hari mandando assim, pequenininho, né? Aparece as garotas lá no fundo, da hora. O que eu acho estranho, quando aparece o OVA, né? Aquele OVA de meio lá, de tempo, de meio de anime, né? Eles invertem. Tá um monte de garoto andando e um monte de garoto sem camisa lá no fundo, assim. Como assim, porra? Não faz isso não. Aí sim. Aí não. Aí sim. A trilha sonora de Scrumble, tanto as aberturas, encerramentos, o instrumental, elas ajudam muito a construir o clima da história, porque é uma história muito, muito alegre, muito pra cima. A música foi usada pra construir muito o clima. Eu acho que Scrumble não seria muito o que é se não tivesse uma trilha que ajudasse a construir o clima. Vocês conseguem imaginar assistir a primeira temporada sem Scrumble, por exemplo? Sem... Nossa, não dá, sabe? Não dá. Eu acho que acabou sendo um atrativo, porque você vê aquela abertura e você diz, nossa, que legal, parece engraçado, parece divertido, vou assistir. Você assiste e você não entende porca nenhuma, mas você pensa, cara, eu preciso continuar vendo isso. Isso mudou minha vida, preciso continuar vendo. Mas é uma coisa que eu gosto muito, na verdade, desse estilo de anime, que eles costumam ter... Os que eu assisti, Boots, Slice of Life, de vida escolar e fãs, eles ganham muitos pontos, ganham muito com a música, sabe? A comédia. Scrumble, a gente já falou do Kimi Todo Ke, Working, que a gente já falou, sabe? A música ajuda a construir o clima. Antes de mais nada, só pra lembrar, cara, a gente disse que Scrumble tem muitas músicas legais, mas outra música que é muito bacana junto com Scrumble, que é a segunda abertura, que é Sentimental Generation. Não só pela música, né, que é da Emi Tokito, né, que interpreta, mas pelo clipe, gente, o clipe. Sim, ele tem tudo legal a ver com a série. É que, assim, a Amy Tokito, ela não é uma cantora. Ela é modelo, na verdade, sabe? Uhum. Ela não é focada em cantar, ela sabe cantar. Então, quando fizeram a Sentimental Generation, fizeram sobre encomenda pro Scrumble e chamaram a Amy Tokito sobre encomenda pra cantar essa música, tanto que ela só tem essa música, talvez, no máximo, mais duas ou três no repertório dela, tipo, de anos de carreira, sabe? Sim. Basta dizer que a música, ela é uma corrida pra pegar um pão de carê. Basicamente é isso, assim. É demais, tem tudo a ver com o que é o espírito da série, sabe? É tipo assim, já viu um dorama chamado My Boss, My Hero? Eles vão fazer uma corrida atrás de um sanduíche também. É bem assim, cara. É uma coisa nonsense da vida. Entrar na parte das nossas cenas. Assim, eu já posso dizer que o meu episódio favorito é o episódio da batalha, sabe? Ah. O que é que você pensa daquele episódio? Aquilo foi épico. Tipo, é que assim, eles conseguiram. Eles deram fizeram uma história toda complexa, com facções, com cenas altamente dramáticas, cenas de pessoas se sacrificando, ah, vão sem mim. Só que, tipo, what the fuck, sabe? Essa é uma cena que resume bem o que a gente espera desse Scrumble, que são cenas apresentadas com zero contexto. Sangre e morte. Com zero sentido, mas que são muito engraçadas. E é uma coisa que eu gosto muito, que é o nonsense O nonsense diz pro Rumble que é difícil você fazer humor nonsense. É difícil fazer ficar bom, não parecer forçado, não parecer chato, não parecer babaca. Só que o Rumble consegue fazer isso. E essa cena é uma das provas, porque eles fizeram uma coisa completamente sem noção. Aquele episódio como um todo foi completamente sem noção, mas foi muito divertido justamente por isso, porque você espera, você não espera aquilo, mas você já tá num ponto que você tá aceitando, e foi feito de um jeito muito contrastante com todo o resto, sabe? Aquele drama forçado num contexto totalmente nada a ver. E por ser, por darem aquelas cenas dramáticas, você se racha de rir, porque é muito, muito surreal, sabe? Não tem... E é uma guerra na escola entre salas. Entre ponto. De entre noite. Salas de noite. Não, e por assim, um motivo. Por um motivo besta ainda. Obviamente, assim, só depois você vai se tocar do que realmente nada mais é do que uma batalha entre salas. Mas tudo é apresentado como se aquilo fosse uma. Fosse, tipo, sabe, eles dão uma carga dramática digna de um episódio de luta de Code Geass, alguma merda assim, entendeu? É que tá, e mesmo com essa carga dramática, eles colocam piadinhas, como por exemplo, a Eric lá, que é um cara bombado. Mordomo dela. Eu, particularmente, eu acho que a cena mais impactante é quando aparece Alien, ou melhor, OVNIs. Sério, a série, ela tava indo por uma linha de nonsense, de coisas bizarras e de coisas diferentes, mas eu ainda não esperava que, de fato, eles fossem colocar alienígenas na história. Assim, eu não tava preparada ainda pra isso, por mais de bizarrices que já tivessem acontecido. Então, pra mim, aquilo foi muito impactante, sabe? Porque isso é no final da primeira temporada. E tu já tinha visto muita loucura, mas, cara, sério, eles conseguiram encaixar ETs. Isso que é mais fascinante, assim, na história. E em Skullrumble, o mais divertido é que sempre tem espaço pra algo mais lunático ainda. Eu acho que isso que é o importante de se entender de Skullrumble. E esse momento, esse episódio, né, que tu tem o OVNI, ele pra mim mostra claramente isso. Tu sempre tem espaço pra algo mais louco ainda. Isso é o mais legal, né? Porque aí você... Porque aí a série se consolida como comédia sem noção mesmo. Comédia doida de coisas esquisitas e inexplicáveis acontecendo. E faz isso muito bem. Isso envolve o Karasuma, né? Que é um dos personagens mais bizarros que tem na série. Mais esquisitos e misteriosos, assim. E daí, obviamente... Quando tu pega o personagem, ele, né, como personagem, e daí tu envolve ele com OVNIs, tudo faz sentido. Na hora você pensa, caraca, você, tipo, é isso. Agora tá explicado. Bom, assim, de momentos marcantes tem um monte, né, eu só queria citar dois, então, lá pra rapidinho. Uma que eu gosto bastante é a do festival escolar, né, que tem um monte de coisa não sei se acontecendo ali. Tipo, aquela batalha de cavalos, né, que todo mundo monta ali, né, tem três garotos, uma garota, e o Harima e a Sawatika se juntam pra derrubar o cara lá gigante. E no fim fica a batalha das outras também, das garotas que lutam lá, tá livre, né, pra pegar a faixa. E no fim tem a corrida a maratona, né, que eles revezam, né, pra ver quem é que estava vencedora, né. E aí tá o Harima, né, assim, a Sawatika tinha se machucado, né, pra proteger a careca do Harima, cara. Assim, não, eu não vou deixar mostrar sua careca, vou perder sua boina e pronto. Aí eu caí, eu torci meu tornozelo por isso, e o Harima vai assim, não, eu vou então vencer por você. Olha, e aí ela começa a ficar apaixonada por causa dele também, olha só, ganhando, né? Eu acho maneiro isso daí, é bem tocante. Mas a maior coisa de nonsense, de bizarrice que eu gosto mesmo são os episódios da praia, cara, que tem um ali. Cara, aquele episódio de praia é maneiro, vai, eu vou falar a verdade. Não, todo anime tem seu episódio de praia, mas... A maioria são fúteis, imbecis, tem episódio de praia e tem um episódio de praia de Skullrumble. Não, pra começar, eles já estão na praia, legal, tá todo mundo com a sua roupa de banho, beleza, menos o Harima. O Harima, ele tá fazendo, sei lá, uma concentração pelado, sem roupa. Aí ele vai assim, não, eu vou pegar agora então minha sunga, cadê minha sunga, cadê minha sunga? Aí a Sawatika entra, né, na sala, e vê o cara pelado, meu Deus! Aí o Harima já pensa, não, ela vai gritar, eu tô vendo pelado, o pessoal vai me chamar de molestador, a Tema vai ver isso, vai ferrar minha vida. O que que o cara faz? O cara vai, agarra a Sawatika e põe a mão na boca dela, assim, ai meu Deus, e agora? Puta, agora... E segura as mãos dela. Então, tipo... segura as mãos dela e prende a mão na boca dela, pra ela não gritar. Ferrou, eu tô aqui, pelado, cara. Segurando a garota pra não gritar. Vou ser chamado de molestador, pior ainda. Mas peraí, eu tenho que acalmar ela. Aí ele fala assim pra ela, silêncio. Ai meu Deus, o que que eu tô fazendo? Pior. Não grite, não grite, quieta. Não grite. Cara, piorando a situação. Isso é só um começo, né? Maluquice, né? E depois tem os caras lá depois, né, pra aprender a nadar também, né? Tá ali o Imadori, né? Junto com a Sua também lá na praia, né? Eles acabam parando numa caverna que não faz o menor sentido quando chegaram lá. Longe pra caramba de uma ilha, né? E aí tá a Sua pensando assim, e agora? Eu não sei nadar direito, como é que eu vou pra lá? Então, vamos lá, plano A, plano B, plano C, plano D. Plano A, eu vou tentar nadar, não vou me afogar. Plano B, Plano C, a gente espera. O plano dele me carrega nas costas pra levar até o litoral. Aí o cara assim, é D, só pode ser D. Caramba, ele pensa em... Ele tá pensando nessa situação, beleza? Ela assim, não, é D. O sutiã dela é do tamanho D, só pode ser isso. Eu assim, porra, cara, que louco, cara. Prioridades do maluco são... É, falar aqui também duas situações. A primeira situação, assim, cena que eu acho que foi um marco em Skull Rumble pra mim. Que assim, o começo do Skull Rumble, tipo, a gente tá falando bem e tal, mas eu admito, o começo do Skull Rumble, ele é meio parado, entendeu? Ele é meio arrastado e tal. Então, às vezes, você pode acabar... Conheço gente que dropou Skull Rumble por causa desse começo meio arrastado. Mas o marco que separa... Ah, tá arrastado, agora vamos para o modo frenético daqui pro final, certo? É quando eles estão no ônibus, que eles estão indo pra uma excursão escolar, e o Harima fica pra trás, porque ele entra no ônibus errado. Umas senhoras ali, né? Ele fica jogando carta com... Que ele tava jogando carta com o pessoal normal, e tá perdendo. Aí ele vai falar assim, daí ele começa a jogar carta com os velhinhos, e ele começa a perder também. E ele tá lá no jogo do carta, e ele fica pensando, tá, agora eu preciso voltar pro meu ônibus, mas como eu vou fazer isso? Essa é a cena que tipo, separa o lento pro frenético. Nada mais faz sentido. É, e uma outra cena que eu gosto muito. Essa eu gosto. Cara, eu não sei porque eu gosto dessa cena, mas é quando o Harima precisa chegar. Isso já é na segunda temporada. Ele chega numa reunião com o chefe dele. Aí ele pega o chefe dele pra contextualizar. É um gigante. É, literalmente, ele é um gigante. Realmente. Porque sim, porque foda-se. Aí qual é o lance? Ele precisa chegar no lugar e tá nevando. Aí o que ele faz? Ah. Sabe aquele pratinho de bebê saquê? Que é tipo o tamanho da sua mão? Então, o Harima pega um daquilo e começa a usar como tubogã. Detalhe, é gigante o prato. E aquele pratinho gigante, ele começa como tubogã pra passar não sei o que. E de repente vem uns pinguins malucos. Parecendo um míssil interligado. E começa a bater. E fica tipo uma loucura toda assim. Velho, é muito, muito. Aliás, a relação do Harima com animais é uma comédia do começo ao fim, né? Tem os bichos que odeiam ele, pois. Tem os bichos que seguem ele. Sem falar também, uma outra cena muito legal é da amiga da Tema, que é uma espiã internacional. Ah, Kira, é. E gosta de se vestir de pinguim e ela fica presa. Segundo andar. Porque o show tava frágil. Não, é legal isso, né? Porque foda-se, é uma espiã internacional que ela gosta de se vestir de pinguim e você não tem o direito de questionar as escolhas de vida dela. Uma outra cena maneira também do Skull Rumble é quando o Harima decide arrumar um emprego em um estúdio de animação. Porque ele tá deprimido que ele tinha acabado de descobrir que o ídolo dele dos mangás era o Karasuma. Aí ele vira e fala, agora eu vou fazer coisa de animação. Isso no começo do episódio. Aí passa o episódio todo, o Harima não aparece muito nesse episódio, passa o episódio todo, aí no final do episódio, o Harima sai assim e fala, ah não, isso é muito desumano, não sei o quê. Saindo assim, sabe? Aí aparece o Karasuma entrando no negócio de animação, cheio de negro em volta dele, como se ele fosse o boss. Até hoje eu não entendo aquele desenho de basquete que tá ali no meio do Skull Rumble, assim. Não faz sentido aquela porra, meu Deus do céu. Aquela coisa enterrada explosiva. Que porra é aquela? Caralho. E agora entrando nas nossas considerações finais, fala aí, última coisa assim que você acha relevante do Skull Rumble que você quer compartilhar com o pessoal. Bom, como eu falei, eu acho que Skull Rumble, ele vale muito a pena ser assistido porque ele tem essa comédia extremamente inocente, sem lógica, sem qualquer conexão com a realidade. Isso é muito bem feito, assim, não é aquela coisa que nem que Tri falou, eles só jogam coisas aleatórias e ponto. Não, tudo faz muito sentido com aquele universo e com aquele contexto da história. E assim, se tu tá triste, cara, se tu tá mal, não, nem isso, quer sorrir. Se tu precisa, quer dar umas boas gargalhadas, é uma história, um anime que vale muito a pena, porque tu vai se divertir do começo ao fim, tu vai rir com as maluquices dos personagens, porque todos, não tem um personagem normal nessa história, não existe personagem normal, mesmo que, por exemplo, a Yakumo pareça ser a mais normal, mas ela não é normal. Então, assim, cara, todo mundo é estranho, todo mundo é bizarro, tem um monte de coisa esquisita, só tem alienígena, tem bichinho, tem capa, cara, assim... Vale a pena muito assistir Skull Rumble. É óbvio que é muito pessoal isso, mas é uma série muito divertida e que você vai muito e tu vai, sabe, se sentir feliz depois de assistir, sabe? Eu lamento realmente, que nem eu falei no início, né, que a gente tem um trecho da história que ele não tem animação. E como o mangá, a gente... É mais difícil ter o acesso ao mangá, né? não tem até muitos scanlators que fizeram ele em português, então eu não encontrei muito e acabei não correndo muito atrás, mas triste, assim, não ter esse trecho da história, porque o final, ele é meio até inesperado, assim, pelo menos se a gente considera os dois OVAs, assim, ele é bem triste até, né, se a gente entende de fato o que aconteceu, e fica faltando esse trecho, mas apesar disso, vale muito, muito a pena de acompanhar essa história maluca. Faço minhas palavras a Fer. Como eu falei, é muito difícil você fazer comédia bem feita. Comédia nonsense é muito mais fácil de errar do que outros tipos de comédia. Skull Rumble conseguiu fazer isso. Conseguiu deixar uma história extremamente divertida, extremamente engraçada, muito, muito leve, só que ainda tem aqueles momentinhos fofinhos, aqueles momentos de mostrando amizade, mostrando amor. Assim, não vamos esquecer de que tem uma pegadinha de romance também. Os encontros e desencontros existem, mas existe romance também. E assim, eu acho que chegou a ser um pouco essa animação do final. Não sei se vocês vão discordar, mas eu já achei que foi. Eu achei que foi um pouco de relaxo, de desrespeito, que poderia ter sido. A animação poderia ter sido concluída de outra forma, que não tentar assim só falar, como eu disse, é a mesma coisa que alguém contar o final pra você, entendeu? Eles podiam não ter concluído também, eu acho que teria sido melhor. Isso. E outra, esse é o tipo de anime que só dá certo porque ele mostra, não conta. Aí o final ser assim, com tanta coisa que deveria ter sido apresentada antes e não foi, isso é uma falha que vai ser sempre lembrada. Qualquer pessoa que curte Skull Rumble provavelmente ficou decepcionada com a forma como o final foi abordado no anime, mas isso não desmerece a obra. Isso não é, não deixe que isso te desanime de ver, porque as duas temporadas, né, valem muito a pena, é risada garantida e é o tipo de anime escolar que deveria ser feito com mais frequência, porque eu acho que a gente já tem muito romancezinho bobinho com petalinha de cerejeira. A gente devia ter, assim, luta em escola, devia ter capa, devia ter porquinho, devia ter todas essas coisas, porque é legal. Então fica a sugestão, vale muito a pena assistir. Skull Rumble, né, é assim, eu adoro o anime, eu vi bastante, né, apanhei bem, né, e é o seguinte, o mangá realmente ele não tem muito em português, mas ele tem tudo em inglês, tudo não, na verdade, assim, de 40 capítulos pra frente, né, até o final, e eu acompanhava bem o mangá, né, quando ele tava sendo publicado, assim, bem no finalzinho, né, então eu fui acompanhando o ritmo final dele, né, e era legal, era maneiro, olha só, você via toda aquela evolução, você ficava torcendo, naquela torcida, assim, o Harima, vai ficar com quem, na verdade, né, e eu ficava naquela expectativa toda, assim, e eu gostava mais daquela coisa de nonsense, aquela piada maluca, né, que tem muito em Skull Rumble. Então é uma forma muito de entreter, né, bem divertido. E são capítulos curtos, né, são 11 páginas praticamente, 10 páginas de cada capítulo de mangá. Então é mais rápido ainda pra leitura, né. Então se você vai maratonar o mangá, dá pra ler rapidamente, né, isso que é legal. Skull Rumble realmente é uma série que eu gosto bem, né, um anime muito divertido, como eu já disse. Tem um ótimo protagonista, o Harima, realmente. Ótimos personagens também de suporte, né, que geram toda essa comédia que é legal. Tem uma animação dela, Shiju, músicas muito boas, muito animadas também, as duas aberturas, né, das duas temporadas, um monte de endings, como já falei, assista também o musical do Skull Rumble, que é muito legal, um ótimo musical de anime, são poucos que realmente são muito bons, na minha opinião, esse daqui é uma ótima recomendação, como eu já disse, então assista Skull Rumble lá, sim, por causa das piadas, por causa do ótimo protagonista, por causa das histórias, são muito rápidas, muito divertidas, são muito legais, por causa da música também, tem de tudo. E pra finalizar, eu, como a Adri mesmo disse, eu faço de todas as palavras, minhas palavras. Não tem muito o que acrescentar, a não ser que assista o Skull Rumble. E cara, duvido que alguém não goste do Harima até o final do Skull Rumble. Sim. Então ficamos aqui com mais um Projeto X Podcast. Fala aí, galera. Tchau, tchau. Falou, gente. Falou. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Oh, yeah. aqui, ó. Seiji, estou aqui com a Adri morrendo de dor, pelo visto. Como sempre, pra você ver o quanto que eu amo vocês. Aqui, meu estômago dançando a macarena aqui, mas eu tô firme forte. Vamos gravar esse C. É. Hashtag padrão Adri, né? Vida de merda. Hashtag padrão Adri, porque não podia ser diferente, né? Depois do cast. Ai, não quero falar disso. Bom, enfim, né? Pra você, ouvinte, então, que está acompanhando esse podcast, né? Mas não sabe qual é o nosso site, né? Você está ouvindo o podcast via agregadores ou iTunes, né? E outros lugares. O nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. E se você escuta o pessoal lendo os e-mails aqui e pensa, caraca, eu ia adorar que lesse o meu e-mail num cast. O nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos também na fanpage do Facebook, no facebook.com/projetoxpodcast. Aliás, fanpage, precisamos falar uma coisa. Estamos com mais de 1.500 curtidas. Vamos ver quanto tempo vai levar pra gente chegar na casa 2.000. Oi, é verdade. Mas pra galera que prefere o Twitter, uma coisa mais rápida, mais curtinha, @projetoxpodcast. Bom, temos alguns recadinhos. Primeiro recadinho, o Kiba escreveu uma review, né, sobre O Cemitério de Dragões. É um livro escrito pelo Rafael Dracon. Então vão lá, peguem a matéria lá, leiam, comentem, por favor, galera, façam isso. Essa semana a gente também teve o Projeto X Playlist número 25 com a presença do nosso querido estagiário Rafael Fer, que mandou uma playlist muito maneira. Todo mundo escuta lá, o gosto musical dele é legal. Eu sei que vocês vão curtir também. Último recadinho, saiu um podcast Pod de Escape 02 do site Cast Wars, falando sobre o CDZ A Lenda do Santuário, e o Jim participou dela. Olha que legal, falando desse fantástico filme. Eita vida. Mas assim, o importante desse recado é Projeto X Podcast conquistando o mundo, uma dominação total do mundo dos podcasts por aí. Falou. Link no post, então vão lá, escutem e comentem também. Antes de a gente começar a ler os e-mails, eu tenho que falar uma coisa. O fato de muitas pessoas terem se identificado com a hashtag padrão Dri diz muito sobre o estado que a gente tá. Ou seja, tá todo mundo na merda mesmo. E pra botar sob contexto, depois que esse podcast foi lançado, a coisa só foi de mal a pior. Porque parece que não tem tempo bom. Mas nós já passamos desse cast e vamos exercitar. Primeiro e-mail é do Rafael, número de série 93490. Caramba, viu? Ele falando sobre o podcast Vida de Merda, né? Ele fala assim, que coincidência, hoje foi um dia de merda pra mim também. Descobri que tenho diabetes. Puta que pariu. Ai, que dó, moço. Caramba. Dó. Eu entendo sua dor. Cara, isso foi uma puta merda mesmo. Aí ele fala assim, uma merda na escola foi na época da modinha da Beyblade, que eu não tinha dinheiro pra comprar uma, então eu fiz uma com uma catraca de bicicleta. Caraca. Go hard or go home, hein? Eita. Na minha época, a gente fazia com tampinha de detergente. Olha aí, esse aí é pra ser campeão mesmo, né? Daí fui disputar com um amigo meu na escola. Daí minha Beyblade caiu na escada, fui quicando e acertou a perna da merendeira, cara. Nossa, que acabou virando uma cicatriz. Mano, como assim? A Beyblade hardcore mesmo, hein? Caramba. Como eu disse, go hard or go home. Oh my god. Bom, aí também ele fala assim de uma merda no trabalho. Bom, faltavam 5 minutos pra dar a hora de ir embora, então resolvi dar uma enrolada no banheiro. Mas quando entrei, parece que todos os outros funcionários tiveram a mesma ideia que eu. Daí entrou o patrão no banheiro e falou, que palhaçada é essa? Sempre assim, nunca dá certo. Vocês, ah, vou sozinha, vai todo mundo, tá todo mundo lá junto, aí fosse combinado, não teria dado tão certo. Que bonito, hein? Trabalhar que é bom nada. Trabalhar que é bom, ninguém trabalha, né? Mesmo faltando 5 minutos pra ir embora, né? Então. Que coisa. Enfim, valeu, Rafael. Próximo e-mail é do Alessandro Radamantes. Boa noite, senhores e senhoras do PXP. Sou o Alessandro, do Rio de Janeiro. O último cast foi tão excelente, não me lembro de ter rido tanto. É bom saber que a nossa desgraça fez você rir legal mesmo. É lógico. Passei a noite do meu aniversário ouvindo o cast. Putz, isso é uma história de merda, cara. Você vai passar o teu aniversário escutando a gente reclamando. Poxa vida. Que triste. Bom, só vim dizer que admiro muito o trabalho de vocês e espero que o projeto continue sempre. Sobre palpites para o próximo cast, não tenho nenhum. Poxa, meu. Valeu. Sim. Valeu pelo seu e-mail, Alessandro. Foi curtinho, mas foi legal e a gente agradece pelo seu carinho. Oi, é. O próximo e-mail é do Bruno Bo. Boa tarde, galera. Acho que nunca um podcast se enquadrou tanto na minha vida como esse. Estou ouvindo o podcast na fila do Detran. Puta merda. Que beleza. Começou bem, moço. Começou bem. Tô tentando retirar minha moto, que foi apreendida por causa de um lacre violado. Nossa. Né? O arame quebrado. Eita. Mas como a vida não é jogada no modo easy, a moto ainda está no meu nome e o proprietário está em BH. Fato, merda nunca vem sozinha, sempre vem um trem, vem uma caravana atrás. É. Por sinal, acabo de receber uma proposta de propina, que acho que vou ceder ao lado negro. Ups. Da força e resolver esse problema de uma vez. Caralho. Eita, cara. Espero que o meu hashtag padrão Dri de merda não vire esse jogo e eu acabe na cadeia por suborno. Caramba, a fase tá negra mesmo. Abraços, e mesmo que seja preso, continuarei ouvindo. Me levem cigarros, por favor, né? Atenciosamente, Bruno Bu. Bruno, por favor. por favor, mande um feedback dizendo que você está bem, não está preso e que você conseguiu sua moto. Por favor. Caramba, viu? Essa hashtag tem força, hein? Tô vendo. Isso, ah, que merda. Se observação sobre as dicas, não faço ideia, espero ter ajudado. Bom, enfim, né? Valeu, Bruno Bu, cara, e boa sorte na sua vida. Valeu, e boa sorte com a sua moto. Próximo e-mail do Kleber e a Matheus. Olá, eu sou o Kleber, tenho 23 anos. Achei divertidíssimo esse cast de vida de merda. Já passei por várias situações de merda, mas prefiro nem comentar. Oh. Sei como é. Me identifiquei com um pouco com a Adri na parte de ficar preso em casa. Eita. Tá vendo? Não sou só eu. E teve uma vez que eu não sabia como chegar em casa, eu fiquei perdido. Aconteceu comigo também, mas... Ela, yeah. Deixa pra lá. Também gostaria de fazer meu chute para o próximo cast com as dicas. Escola, nonsense, bigode, só me vem... Ai, Skull Rumble na minha mente. Olha aí. Esse acertou. Esse é meu chute, estou na espera pelo próximo cast. Kleber, você foi o primeiro a acertar. Seu lindo. Parabéns. Sim. E muito obrigado pelo seu e-mail. Caramba, fica preso em casa. Caramba, pensei que não só tivesse a dele que fizesse isso. Caramba. Pra você ver. Meu Deus, hein? Ver. Meu Deus, hein? O próximo e-mail é do Ed Machado Neto, né? Fala, rapaziada do PXP, beleza? Aqui quem fala é o Snake. E gostaria de dizer que não, não sou pobre, cara. É, mas quem puder me dar 6 mil dilmas, agradeço. Poxa vida. Ah, todos queremos, eu também, né, quero, cara, eu também quero. Todos queremos. Ah, principalmente agora, né? Eu, meu salarinho de professor e o Alquimista no Releito. Deixa pra falar. Olha, não vamos comparar de falar disso. Vamos lá. Piadas à parte, vamos à merda da vida privada. Por favor, coloquem hashtags adequadas. Primeiro, aos 11 anos, noite de ano novo, na praia com a família, todos felizes. Até aí, tudo ok. Até que eu peço para minha mãe me deixar experimentar o champanhe. Pedi para uma das minhas primas um gole da sidra vagabunda. Até aí tudo ok. Fui dormir logo em seguida, lá pela 1 ou 2 da manhã, acordo ao melhor estilo menina do exorcista, com um jato fulminante de vômito. Eita! Que nojo, moço, que nojo. Lembrando que foi apenas um gole. Nisso eu fiz um estrago no quarto, incluindo o vestido branco da minha prima. Essa prima foi a que te deu a sidra? Olha aí. Isso é um ponto importante. Será? Bom, no banheiro percebo que o escape de fluido não estava só de cima. Eita, mas por baixo também. Eita. Caralho. Aí foi um inferno na terra. Por que não podia sair do vaso e nem ir pra pia vomitar? E isso mesmo, o vestido branco que estava num balde com sabão pra limpar o estrago recebe mais uma série de ataques. Em resumo, virei a noite de ano novo como rei no trono. Cara, eu falo, você mereceu, viu? Hashtag você mereceu, moço. Você mereceu. Vai tomar uma sidra assim que você nunca tinha bebido e dava vagabundo ainda. Oh, e outra coisa. Hashtag se a sua prima for a dona do vestido, ela também mereceu perder o vestido por causa disso. Porque foi culpa dela. Ela que deu uma sidra. É, uma sidra vagabunda ainda. Caramba, viu? Exato. Porra. Aí ele fala assim, outra história. Segunda história. Meus pais moram em Londrina e eu em Curitiba. Eles vieram passar um tempo em minha casa nas férias, mas meu pai esqueceu a chave dele. Então eu emprestei a minha, já que saía cedo e voltava tarde. Sempre teria alguém pra abrir a porta para mim. Meus pais então voltam para Londrina. Olha aí. Como de costume, tinha saído para trabalhar, deixei minha chave. Quando volto para casa, por volta das 6:30, meus pais já estavam quase chegando em Londrina. Me deparo que não estou com a chave de casa e fiquei para fora. Por sorte, a janela do meu quarto estava entreaberta. Moro num sobrado, logo pensei, não vou no chaveiro porra nenhuma, vou entrar pela janela. O que pode dar errado, né, moço? Já te digo aqui. Tava sendo essas merdas acontecem, mas agora já virou você merecer, tá? Só pra falar. Pedi a escada grande do vizinho e subi a lateral do sobrado. Quase caio de uma altura de 7 metros, mas caio pro lado de dentro. Quando vejo que meus pais, numa sacanagem, esqueceram meu molho de chave em cima da mesa, cara. Então, seu veredito, Seis, qual que é? Você mereceu, mas a sua vida também é uma merda, viu? Na boa. É, e assim, gente, chave só é merda, né? Sério, sempre que tem alguma coisa de você emprestar chave pra alguém, achando que você terminar plantado fora de casa, ou você transferir chave de um lado pro outro, tá lá o Panda cantando All By Myself na porta do apartamento dele, que a gente falou no cast que não deixa mentir, né? Chave só dá dor de cabeça. É, realmente. E ele fala assim, a última história, a última, mais leve, fui levar minha esposa para o salão de beleza fazer uma prova de penteado. Perto da data do casório, ela estava na neura para que tudo ficasse certo. Perto do casamento. Então vamos lá. Peguei ela de manhã por volta das 8, o horário marcado era às 9, mas não podia atrasar porque ia demorar. Fui até a casa dela com o ponteiro da gasolina próximo à reserva. Olha, hashtag você mereceu. Você já mereceu, já começa assim. Já mereceu aí. Como não era muito longe, pensei, pego ela, abasteço e vou pro salão. Quando estou na rua, o carro começa a pipocar e para. Daí mulher na neura com a hora marcada no salão começou. Vai dar tudo errado, você devia ter abastecido antes e blá blá blá. Você devia ter abastecido antes. Com certeza. Empurrei o carro por 2 quadras e fui atrás do posto. Comprei aquele saquinho escroto e voltei pro carro, enchi nada do carro pegar. Pensei comigo, gasolina, ok, bateria, ok. O que não funciona nessa essa coisa? Eu não vi a bomba de gasolina funcionar. Daí pensei, pronto, queimou a bomba, porque o tanque tava na reserva e estragou. Liguei pro meu sogro, que veio nos resgatar. Ao chegar, ele questiona algumas coisas e pergunta, você apertou o botão do corta-gasolina? Menino, tudo de silêncio. Sim, eu tenho um sistema antifurto que corta a gasolina 2 minutos depois que dá a partida no carro. No caso, eu tinha desativado já fazia 1 mês, mas por alguma bruxaria, ele ligou e travou o carro. Caramba. Vou lá, aperto o maldito botão, o carro dá partida. Além de deixar a noiva irritada, fiz cara de idiota para o sogro. Cara... Hashtag você mereceu. Você mereceu totalmente, cara. Você mereceu tudo isso, cara. Desculpa, mas você mereceu muito. Porra, na véspera do casamento, cara. Porra, checa tudo antes disso, por favor. Porra. Faz isso. Caramba. E é isso, pessoal. Tem muito mais de onde veio, mas deixa para a próxima. Ah, e com relação a House of Cards, estava no hype para assistir. E vocês foram a faísca para definitivamente começar a ver. Eu só digo uma coisa do primeiro episódio da segunda temporada. Caralho! Até mais. Chapa, sem palpites para hoje. Pô, Snake, valeu também pelo seu e-mail, cara. E ó, você mereceu um monte dessas coisas, na boa. Essas histórias. Mas a gente entende, as piores a gente costuma merecer mesmo. Próximo e-mail, Eduardo Ritalino. Que sobrenome interessante, então. Olá, pessoal do Projeto X Podcast. Meu nome é Eduardo, tenho 18 anos e sou de Santo André, São Paulo. Eu escuto podcast desde o começo do ano e nunca mandei e-mail ou comentário, pois sempre baixo e escuto no trabalho e nunca tenho tempo pra mandar nada. Eu sou viciada em jogar Pokémon e adorei esse podcast sobre os de Mortal Kombat, eu ouvi mais de 10 vezes. A parte 2, principalmente cabeça, isso é pra tudo. Olha, beijo, aí. Olha só. Olha aí. Olha só, cabeça, pra você não parar de reclamar. Vocês estão de parabéns pelo ótimo cast. Toda segunda, uma das minhas felicidades ao podcast de vocês. Gostaria de sugerir um tema que parece idiota, mas o podcast é sobre a grande família. Tá, eu sei que vocês vão falar, é série brasileira. Jamais falaremos isso. Não mas mesmo. Ela durou mais de 10 anos no ar e marcou muita gente. Quem nunca teve um amigo de cabelo Chanel e deu o apelido de Beisola? Além do que vocês seriam o primeiro podcast a fazer um podcast sobre esse tema. Tô falando demais, acho melhor já. Um abraço. Muito legal essa sugestão. A gente, realmente, a gente poderia falar um pouco mais de coisa brasileira aqui. Acho que não, a ideia não nos passou pela cabeça. Pois é. Mas assim, eu achei interessante. Sim. Não, nós não temos preconceito contra séries brasileiras. Acho que a gente só não tem conhecimento suficiente pra isso. É, ainda. Sobre a Grande Família são 14 temporadas. Eu acho que ninguém aqui da staff assistiu tudo isso, né? Então talvez não saia da Grande Família, mas... Mas quem sabe de alguma outra série brasileira. Tá sendo muita coisa legal. Tá sendo muita coisa legal. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado pela sua sugestão. E, por favor, que bom que você mandou e-mail pra gente. Continue mandando. E, sério, obrigado. A essa hora você pode ter certeza que a cabeça deve estar em casa com lágrimas de felicidade, pensando assim... Alguém escutou a parte 2 do Mortal Kombat. Agora eu sou uma pessoa feliz. Pode ter certeza que isso está acontecendo agora. Beijo. Mas você sabe que ele ouviu 10 vezes, mas ele só baixou uma vez, né? Então, olha só. É, ainda é mais do que muita gente fez, tanto de ouvir quanto de baixar. Com certeza. Abraços também. Bom, o último e-mail do Rafael Tyrant, ele fala assim, ia contar até de umas merdas que já aconteceram comigo, por exemplo, eu já tenho repetido 2 vezes o teste de carta de motorista e só tenho passado na 3ª tentativa. É, eu passei na 4ª, moço. Eu te entendo também, cara, eu te entendo, não acontece. Assim, só uma historinha rápida pra isso. Da primeira vez que eu reprovei meu exame de motorista, eu reprovei na baliza, porque eu tava entrando na baliza sem desengatar o freio de mão. Isso acontece. É. Tem gente que já erra já só por não mexer o espelho do retrovisor, né? Então, olha aí. Aí tem jeito. Então. Bom, aí ele fala, continua assim, bigode, escolas e nonsense. O meu chute para o próximo cast é um cast sobre eleições ou algo parecido. Mas olha bem. Aí, vamos ver. Como ele fala, bigode do Sarney, escolas, lugar onde votamos e nonsense são as propagandas políticas dos candidatos. Caramba. Cara, o pior de tudo é que faz muito sentido o seu chute. Pois é, ainda mais por causa da época, né? Que sim, tá mandando esse chute. Aí ele fala assim, Rafael Tyra, não sei se meu chute chegou a tempo. Chegou, mas você não acertou. Tava errado. Você errou, cara. Mas não falaríamos de eleições. Eu acho que ia dar briga e algumas pessoas são muito deprimidas sobre o assunto pra falar muito mais. Então, pois é. Menos o Mug, que adorou ser mesário, pelo visto. Aliás, perguntem, mandem comentários perguntando pro Mug se ele achou edificante a experiência de ser mesário. Por favor, perguntem isso pra ele. Pois é. Obrigado. Enfim, né? Mandar agora os nossos abraços, né? Pra galera que comentou. Sim! Rafael Tyra, Edgar Santini, Larissa Gilger, Rafael dos Santos Thomas, Antônio Pereira, Golgawar e Matheus. Pois é. E pra fechar, vamos falar então das dicas. Porque assim, as dicas da semana passada, o podcast foi sobre Scrumble. E as dicas foram escola, nonsense e bigode. E tem tudo a ver. Escola tem a ver com Scrumble mesmo, é um ambiente escolar. Nonsense é Scrumble. É o que define. Totalmente uma comédia nonsense. Sem sentido nenhum. E bigode é a característica que define o personagem mais maneiro do anime. O Harima. Harima Kenji. Todos com certeza. Harima me representa. Então vamos falar agora das dicas de semana que vem. Tem uma dica em comum com um desses. Sim. Dicas. Escola, de novo, Robin Williams, Sidney Poitier. Não tá difícil. Não tá difícil essas dicas mesmo. Pois é. E já posso dizer que foi um cast muito legal de gravar e eu espero que vocês tenham gostado do que vocês escutaram agora, porque vocês vão gostar de semana que vem também. Sim. Eu acho que é isso, né? É o que tem sacando pra hoje. Pois é. Se na semana passada vocês azucrinaram a Adri, agora vocês podem elogiar a Adri. Só? Por favor. É com isso que eu tô contando. Ok? Obrigado. Vamos fazer com que essa hashtag padrão Dri desapareça, não seja mais uma realidade. Gente, por favor, acende uma vela por mim, porque, sério, Urukubaka tá forte, cara. Tá foda. Pois é, né? Bom, enfim, galera. Terminamos, então, essa caixa de entrada. E, então, nos vemos na semana que vem. Bora. Até semana que vem. Falou, gente. Beijo. Galera. Tchauzinho. Fui. She gets a little touch. If I had it my way, you know that I'd make a save. Gente, antes de chamar o Seiji pra consideração final dele, a gente tá falando capa, é o capa da mitologia. Não é capa de chuva, não é capa de super-herói, é capa da mitologia, se vocês não estão entendendo, tá? Ai, ai.